comando Dael. Puca, correção, Puca. Afirmativo, pode dizer, Puca, 62 está. Sané 6224, autorizado a presente direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6224. Voo 9714, boa noite, chegada a Mari, desse para a NIV, voo 050. Alto, Chané 6258, boa noite, chega da Mari, desça para nível de voo 060. Até o 60 na Mari. O Chané 6224, chama o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545 até 2085, Chané 6224, obrigado, bom trabalho. Obrigado, boa noite. São 3152, boa noite, chega da Mari, desce para nível de voo 070. Chega da Mari, 070, São 3152. Gol no 606, boa noite, chega da Mari, desce para a nível de voo 080. São 3152, confirma a velocidade indicada. Tá, mantendo 250 indicada, 3152. Certo. Receptor localizador no 805. Ou no 805, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. Contorno no 1895, vai ser sem contorno. Boa. No 606, reduz a velocidade para 2509. No 7 ou no 4. Desce para 2 mil pés, hoje no 0 no 5, resposta 3 anos. Pelo autorizado, 05, sim, está baixo travado, vento 100 graus com 1 no 3 nós. Teve posição na 0, no 8 da 5. Autorizado Duna para desvio de condições meteorológicas. Ativo, 100 graus, 100, 100 com 12 nós. Prato, 900. Sané 6258, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 3 mil com 615, Sané 6258. Então 3152, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4.015 no ajuste, então 3152. Alfa, 17. É, 01 no portão. A prova que o senhor irá manter e por quantas milhas? Sim. 1606, reduza para a mínima limpa. 1974, complexo final do procedimento NS, eu me torno na frequência 1118.95. 2196. Boa noite. 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento NS, reposta da presença. Revezamento autorizado, procedimento reportará. Chiné. Boa noite, Pouso 4, boa noite, posto autorizado, pista no zero, cheque trem, o vento 080 graus agora com 11 nós. Gente, livre o pouso, não no zero, tá baixado, sempre levado, mano, 7 ou 4. Gente. Então, 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 095. 2500, tá, 3152. No 606, desça para 3000 pés, ajuste no 095. No 606, tráfego 12 horas, 8 milhas, Airbus 320, mesmo rumo, mantendo 240 nós. Reduz a velocidade para 170 nós. Estabilizou, Chené 6258. Chené 6258, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118.95. 1895, uma boa. Do C, de grupo na aproximação, aguardando pista livre. Ah, foi, escuta. No 4, bem-vindo, sala agora os 35, livrar à direita, taxa me escuta, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para o 02, obrigado. Bora no momento. Estabilizado. Autorizado, reportará estabilizado, 58, check 3, pouso autorizado, vento 090 graus com 7 nós. Baixa ali travada, livre pouso na 190, Charlie 62, curso. Cinco, bem-vindo a Salvador, Solas 38, direita, Texas, me escuta, Alfa Juliette, porto, tô de número 11. Alfa Juliette 11, na frente, muito obrigado. 52, complete final do procedimento TLS, eu me torno na frequência 118, decimal 95. Você tá no chefe, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, tá 3152, passando de a serra, está brisado. 3152, check trem, pista livre, pouso autorizado, na 110, vento 080 graus com 11 nós. Baixar e travar, tá 3152, livre, pouso pista 110. Entre. Voo no 606, completo final do procedimento TLS, transmissor na frequência 118 decimal 95. 1896. Voo 606, estabilizado TLS, abaixo travado. Gente que se encontra abaixo travado, com aproximação, informaria pista livre no 606. 606, aguardando pista livre. 1643, informação, Bravo. Voo 1643, chegada Bom Fidesz para nível de voo 050. Bom 050, Itapê. Dois bem-vindos, solo agora aos 41, direita na minha escuta, Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Direita na sua escuta, Alfa Juliette, meia dúzia, portão, tá 31, tempo 2. Meia 06, o vento é de 080 graus com 10 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Pista 10, gol 1606. Meia, bem-vindo, considere isso aos 44, ao livrar direita, taxa me escuta, Alfa Juliette, portão 05.